mais. Homem nenhum no mundo vai te dar tanto carinho. Homem nenhum, nem mulher, nem pai, nem mãe. Homem nenhum vai aturar tua loucura. A tua cabeça dura, que só eu sei tem cura. Só eu mesmo pra desculpar por tanta incapacidade de amar, por tanta incapacidade de amar. Ter tanta paciência. Homem nenhum, nem mulher, nem pai, nem mãe. Nem a ciência vê se entende, para e senta. Outra pessoa pode tirar você do bode. Só eu mesmo pra desculpar por tanta incapacidade de amar, por tanta incapacidade de amar. Pode tirar você do bode, mas só eu mesmo pra desculpar por tanta incapacidade de amar, por tanta incapacidade de amar.